Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que, além de ser um ensino, é uma palavra profética. A diferença é que, quando Deus estabelece uma liderança, quando Deus envia um servo, quando Deus envia uma palavra profética, Ele tem o propósito de construir, de executar no mundo espiritual algo que, é uma questão de tempo, se materializará entre nós. E uma das grandes funções de um homem que Deus envia, de um servo que Deus envia, de um profeta, de um líder, de alguém que Deus determina para estabelecer um propósito, uma das grandes funções é apenas liberar uma palavra profética. E aqui fica um ensino para nós. Nem tudo na nossa família, na nossa vida pessoal, precisa ser transformado imediatamente. O seu trabalho, o meu trabalho, não é exclusivamente conseguir agir para transformar alguma coisa. O meu e o seu trabalho prioritário, se compreendemos o reino de Deus, é proclamar as mudanças. Quero que você entenda bem isso. Você pode estar vivendo na sua família, no seu trabalho, uma circunstância muito difícil e pode estar pedindo ao Senhor uma solução, pode estar buscando conselho, pode estar buscando ajuda para tentar transformar uma circunstância. Mas lembre-se sempre disso, o nosso trabalho prioritário na liderança de algo não é conseguir transformar uma situação, mas é conseguir proclamar a palavra profética vinda de Deus acima ou em cima de determinadas circunstâncias. É mais sábio e mais frutífero nós buscarmos uma palavra profética de Deus para uma determinada circunstância e proclamá-la do que caminharmos nos esforçando arduamente para tentar mudar uma situação. Porque a palavra profética tem mais poder do que a nossa força humana. E depois de uma palavra profética, tudo fica muito mais simples, muito mais prático. Estudamos há poucos dias atrás sobre restauração. É possível, Deus quer gerar restauração. E estudamos o livro de Esdras, de Neemias, e vimos um versículo tão estratégico. E o povo prosperava debaixo da palavra profética de Ageu e Zacarias. Não é um versículo informativo, é um versículo formativo. Ele nos ensina, não se prospera enquanto não houver palavra profética. Pelo contrário, o profeta diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. É necessário haver palavra profética. O ensino, ele vem, o ensino é inquestionável, é indispensável, mas há uma missão minha e sua na liderança de qualquer assunto. Há uma necessidade de uma palavra profética. E para ser simples, sem precisarmos entrar no estudo do que é uma palavra profética, basta você entender o que é que Deus disse acerca disso. O que Deus disse acerca disso, eu vou proclamar. Isso é proclamar uma palavra profética. O que Deus definiu, segundo a sua palavra, acerca desse assunto, acerca dessa questão, eu vou proclamar isso em fé. Isso é proclamar a palavra profética. Existe uma série de um conjunto de princípios, de orientações, de palavras que estão no texto bíblico, que não são genéricas, são específicas, mas já foram pré-determinadas para cada tipo de assunto. Você pode, de uma forma aparentemente genérica, estar enfrentando uma situação e proclamar uma palavra. Não, eu não preciso tentar resolver essa situação primeiro. Eu vou primeiro proclamar uma palavra profética, uma palavra de Deus acima dessa situação. O Senhor disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma palavra de Deus e eu declaro, Deus é por nós nesse assunto e ninguém será contra nós. Pronto, você começou a agir como um profeta de Deus em cima de uma circunstância. Mas também você vai experimentar instruções específicas de Deus para um momento, para uma circunstância da vida, da família, da igreja. E essa palavra que eu estou compartilhando hoje, é uma palavra de ensino, mas é uma palavra profética de Deus sobre a vida da igreja. Não apenas em algo que nós temos que fazer, que Deus falou que é para fazer, mas, acima de tudo, num crescente de revelação, de entendimento e de passos concretos na edificação da igreja como igreja local plantada pelo Senhor Jesus nesse lugar. Este primeiro gráfico que vocês estão vendo, ele traz quatro polos distintos, quatro circunstâncias distintas que expressam, de uma forma genérica, a vida da igreja. A primeira circunstância, e é onde começa a caminhada da vida da igreja, que está chamado de in. In é uma expressão no inglês que diz respeito a algo que faz parte de dentro, que é para dentro, de fora para dentro. Essa é a primeira parte da vida da igreja: comunhão, discipulado, crescimento, e é algo que vem de Deus para nós, para dentro da igreja. Nós poderíamos aplicar isso imediatamente, dizendo: não adianta você vir à igreja, não adianta você querer fazer e acontecer, não adianta você buscar alguma coisa para fora de você. Você precisa primeiro buscar alguma coisa para dentro. A igreja precisa de algo para dentro de nós. O nosso espírito precisa receber de Deus primeiro. Isso vem com comunhão, discipulado, crescimento. Segunda parte, out, uma expressão do inglês que quer dizer para fora. Só usei a expressão no inglês porque ela é mais fácil de visualizar. Se fosse em português, teríamos que colocar para fora. Externo, o out fica mais visível. Se eu estou trabalhando ou deixando-me ser trabalhado por Deus, se a igreja está vivendo isso, comunhão, discipulado, crescimento, haverá depósito suficiente para uma ação para fora. Não há como querermos gerar alguma coisa para fora se antes não foi gerado dentro de nós. E o out é o evangelismo, missões, células. Terceira etapa, down. Down é uma expressão no inglês que quer dizer para baixo, embora seja uma expressão já meio estereotipada. Eu estou down, né? Eu estou para baixo. Aqui ela significa aprofundar-se, um aprofundamento. Estudo bíblico, treinamento, educação. De novo, eu estou intermeando minha vida contínua com entradas e saídas, in e out. Eu preciso receber para depois dar. No primeiro passo, eu recebo na comunhão, no discipulado, no crescimento, para depois eu dar evangelismo, missões, células. Eu continuo na minha caminhada, a espiral mostra um círculo contínuo, uma caminhada bem delineada. Então eu preciso me aprofundar, a vida de aprofundamento nas coisas de Deus, estudo bíblico, treinamento, educação, para novamente eu ter algo para fora, que agora não é só out, é up, que é para cima, é crescimento, que é oração, louvor, adoração, que continua no gráfico da espiral, me levando de novo a outro in, que é mais comunhão, mais discipulado, mais crescimento, que na sequência da espiral continua me levando para outro out, que é mais evangelismo, que é mais missões, que é mais células. E essa contínua atividade de crescimento, que não é linear, é espiral, ela faz com que a obra de Deus vá se consolidando na minha vida e na vida da igreja. Portanto, a vida da igreja não é uma vida de frequentar cultos. Temos ensinado isso desde o primeiro dia que nos reunimos como igreja. E vamos ensinar isso até o último dia da igreja nessa terra. Porque mesmo que Jesus não volte e eu seja levado, e você seja levado, você vai deixar outros discípulos que vão continuar ministrando isso. Enquanto vivermos nessa terra, nossa vida como igreja não é frequentar cultos, mas é, primeiro, buscar comunhão, discipulado, crescimento espiritual, para gerar vida para evangelismo, missões, células, para que eu continue numa caminhada de aprofundamento em estudo bíblico, treinamento, educação, para que eu mantenha na minha vida uma realidade de up, de levantar, de subir, de estabelecer lugares altos em oração, louvor, adoração, e assim continuar a minha caminhada nessa espiral. Você e eu estamos ouvindo mais uma vez, ou pela primeira vez, ou pela enésima vez, estamos mais uma vez consolidando esse ensino no nosso espírito, na nossa mente, nosso cérebro. A vida da igreja não é uma vida de frequentar cultos, não é uma vida só de eu buscar coisas para mim, é uma vida de comunhão, discipulado, crescimento. Eu não posso viver a vida da igreja apenas frequentando culto. Eu preciso ter comunhão, eu preciso ter discipulado, eu preciso ter crescimento espiritual. A vida da igreja não é só frequentar culto, não é só receber para mim mesmo. Eu preciso sair out, eu preciso ter evangelismo, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer missões, eu preciso estar envolvido com as células, eu preciso dar testemunho, eu preciso gerar frutos para fora. A vida da igreja não se limita a essas duas áreas. A vida da igreja, a minha vida como igreja, a sua vida como igreja, também precisa de uma dimensão de down, de aprofundamento, de me aprofundar no conhecimento de Deus, pelo estudo bíblico, pelo treinamento, pela educação, por tudo aquilo que gera mais conhecimento na mente, somado com conhecimento na experiência pessoal com a palavra e o poder de Deus. E ainda, a vida da igreja não se limita a nenhuma destas coisas isoladamente. Ela precisa ser uma vida de subir às alturas, de subir o monte, de ter momentos. O mundo, ou a filosofia, ou os estudiosos da psicologia chamam isso de êxtase. Então ele entra num êxtase. Alguns vulgarizam ou ridicularizam isso, mas todo ser humano precisa, como ser espiritual, de experiências espirituais. E esse up é tão real na vida do macumbeiro, na vida da seita oriental, quanto na vida dos religiosos ocidentais ou de um crente de verdade em Cristo Jesus. É uma realidade espiritual inquestionável na vida de qualquer indivíduo da face da terra. Ou o macumbeiro vai se isolar 7 dias no centro e se banhar e raspar sua cabeça e ter um tempo de up espiritual. Ou então um servo do Senhor, um crente cheio do Espírito Santo, vai entrar no seu quarto também e vai buscar a mesma necessidade. Eu não estou dizendo que as duas experiências são idênticas. Mas o contexto espiritual é o mesmo, a necessidade é a mesma. E alguém, por mais que seja religioso, por mais que seja um bom crente, que não tem esse momento ou essa vida de up, de louvor, de adoração, de oração, de busca, de quebrantamento, é alguém que está sempre necessitado de alguns elementos vitais para continuar na caminhada dessa espiral e ter de novo, ter comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra. Ser discipulado e discipular. Ter crescimento espiritual, que também gera crescimento em todas as outras áreas, que como consequência redunda em out, em mais evangelismo, em mais missões, em mais células, e assim por diante, sem fim. Uma caminhada em espiral sem fim, até deixarmos essa terra. De uma forma clara, vamos dizer isso o resto da vida, em inúmeras outras formas, também claras, mas essa é uma forma clara de dizer: vida da igreja não é vida de frequentar culto ou de buscar a bênção de Deus, mas é uma vida de viver o me enchendo da palavra, o out testemunhando de Jesus, o down me aprofundando na palavra, o up louvando e tendo experiências com o Senhor, níveis espirituais cada dia mais intensos, fazendo com que eu cresça cada dia mais na vida da igreja.